Uma menina de apenas 11 anos, chamada Ângela, ficou muito doente. Uma doença estranha, misteriosa, que atacou todo o seu sistema nervoso e afetou as articulações e o seu movimento. Ela não podia mais andar. E outros movimentos simples ficaram restritos. A mão se movia com muita dificuldade, os dedos estavam se engravinhando. Ela tinha uma enfermidade que degenerava, inclusive, os músculos. Não havia tratamento, não havia cura. A Ângela passou a andar de cadeira de rodas. Médicos e médicos a examinaram e não havia qualquer esperança de cura. Ninguém descobria o que ela tinha. E os médicos avisavam os pais dizendo: lamentamos profundamente, mas estejam dispostos, a Ângela nunca mais vai andar. E ela foi levada para muitos hospitais de São Francisco, Estados Unidos. E não havia cura, mas não podia se deixar de tentar qualquer tratamento. Então a Ângela era submetida a vários tratamentos, fisioterapia, hidromassagens, exercícios, e não adiantava nada. Realmente, aquela doença a tinha tornado paralítica. Um dia, quando a Ângela estava dentro do hospital, na cama, deitada, um médico cristão disse para ela: Ângela, eu li no Evangelho que se a gente visualiza uma coisa e espera que aquilo aconteça, e acredita que vai acontecer, aquilo realmente acaba acontecendo. Está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, você se imagine andando, tá bom, Ângela? Você se imagine andando. Se imagine saudável e feliz andando aqui por este quarto. Se imagine se movimentando, as suas pernas se mexendo. Vai visualizando isso, tá bom, Ângela? E a Ângela, que agora já estava com 13 anos, disse: está bem, vou praticar esse exercício de me imaginar, visualizar andando. Um médico que era ateu pensou: bom, eu não acredito nisso. Mas já é alguma ocupação que essa menina pode ter, já que fica deitada na cama o dia inteiro. Se ela ficar praticando esse exercício, pelo menos vai ocupar esse tempo aí longo que fica deitada na cama. E a Ângela começou a praticar. Ali sozinha no quarto, ela fechava os olhos e, com fé em Deus, ela se imaginava se levantando da cama e andando pelo quarto. Ela imaginava isso. E foi aumentando a sua capacidade de imaginar aquele quadro, de se ver andando. E assim, dia e noite, mais do que fisioterapia, mais do que hidromassagem, a Ângela desenvolvia a sua fé. Ela, deitada na cama paralítica, fechava os olhos, com fé em Deus, ela imaginava as suas pernas se movendo. Ela imaginava que se levantava da cama. E assim ficava. E num dia em que ela estava assim, com muita fé, muito concentrada, se imaginando andando, as suas pernas se mexendo, de repente, a sua cama começou a tremer. Brrr, começou a tremer, começou a pular, a cama começou a pular. Brrr, chacoalhar. E a Ângela dizia para as pessoas que estavam junto com ela no quarto: olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo. E ela gritava para a enfermeira: olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo. E a cama tremia, tremia, tremia. Só que naquela hora, o hospital inteiro estava tremendo, porque estava tendo o terremoto de São Francisco. O grande terremoto de São Francisco. As pessoas corriam para lá e para cá. O chão tremia, o andar tremia, tudo tremia. Mas a Ângela estava contente, dizendo: olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo. Mas ninguém contou para ela que era um terremoto. A Ângela ficou muito feliz. Quando acabou o terremoto, ela dizia: vocês viram o que eu fiz hoje? Viu como a cama tremeu? Logo eu vou andar. E ela continuou com aquela fé. Ninguém contou nada para ela. Ela continuou com aquela fé. E um dia, quando ela estava deitada na cama, se imaginando andando, ela disse: eu posso andar, em nome de Jesus. E ela dobrou o joelho e dobrou o outro, virou o seu corpo, colocou os pés firmemente sobre o chão e saiu andando. E ela erguia as mãos para os céus e dizia: olhem o que Jesus está fazendo, olhem o que Jesus está fazendo. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí emocionado, emocionada, ouvindo esta história real, verdadeira, eu quero que você realmente creia, ainda que você esteja prostrado numa cama, ainda que você esteja desenganado, desenganada, ainda que o teu caso seja insolúvel, eu quero que você veja agora pela fé a tua vida abençoada, tudo dando certo para você. Eu quero que você se veja com fartura, eu quero que você se veja com abundância, eu quero que você se veja trabalhando bem sucedido. Você que está atolado em dívidas, eu quero que você veja pela fé, a tua conta bancária tem saldo positivo. Você que trabalha por conta e os negócios não estão indo bem, eu quero que você veja agora um monte de cliente te procurando, as tuas vendas se multiplicando, você nem está dando conta de tanto trabalho. Eu quero que você veja agora o teu problema resolvido. Eu quero que você coloque a tua fé naquele que pode todas as coisas. Coloque a tua fé agora no médico dos médicos, no advogado dos advogados, no juiz dos juízes. Eu quero que você coloque a tua fé no princípio e no fim, no alfa e no ômega. Eu quero que você coloque a tua fé no rei dos reis e no senhor dos senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a tua vida será agora poderosamente abençoada.